Chegou e foi como se a chuva parasse, e com o seu bafo chegasse outro tempo. Os passos magoados carregavam o corpo, matéria já usada com esperança de trespasse. Trazia uma pergunta tatuada nos braços, e na abóbada dos olhos a espera em castanho. Quem sou eu? Que culpa tenho?